A equipe da Polícia Militar em serviço na noite desta sexta para sábado realizou duas apreensões de contrabando. Por volta de 22 horas e 30 minutos, PMs estavam em patrulhamento pela Avenida Beira Rio quando avistaram um indivíduo carregando uma caixa e, ao perceber que seria abordado, o mesmo jogou a caixa sobre um veículo Escort de cor preta e evadiu-se. A equipe o abordou, mas não encontrou nada de irregular com o mesmo. Dentro do veículo, três caixas de tamanhos menores contendo mercadorias oriundas do Paraguai. Diante dos fatos, o veículo e as mercadorias, juntamente com o indivíduo de 28 anos, foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Já por volta de 23 horas, uma equipe da Rocan em patrulhamento pela rua Raul Pompeia, no Jardim Jupira, já nas proximidades da Barranca do Paranazão, localizaram algumas pessoas que se movimentavam. Ao avistar a equipe policial, os indivíduos empreenderam fuga adentrando a um matagal. Os policiais realizaram buscas, porém não lograram êxito em localizar os indivíduos. Entretanto, 41 pneus e 3 volumes de mercadorias oriundas do Paraguai foram apreendidas e encaminhadas para o pátio da Receita Federal com o apoio da Guarda Municipal. As mercadorias e os pneus foram relacionados em um documento para a autoridade federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.